Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com o Matheus. Olá, gente, tudo bom? Bom, pessoal, o pessoal deve estar se perguntando, né? Cadê o Giovanni e cadê o Gabriel, né? Infelizmente, meus dois co-hosts não puderam estar aqui hoje, mas eles mandaram um abraço pro Matheus e desejaram um bom podcast para nós, né? E falaram que numa próxima, com certeza, eles vão estar aqui. Bom, Matheus, para começar esse podcast de hoje, eu gostaria que você começasse contando a sua história de vida aí pra gente, né? Como que você conheceu Deus, como Deus tocou o seu coração. Boa tarde, Rick, e a todos que estão assistindo, ouvindo. Desde pequeno, eu fui envolvido na igreja. Os meus pais sempre me instruíram, né, na igreja. O meu avô foi pastor, enfim. Então, eu tenho uma família já que congrega, que me levaram na igreja desde pequeno. Então, o meu encontro com Deus realmente teve com 11 anos de idade, quando eu descobri o meu chamado. Até então, era só um pequeno Cristo na igreja, né? A gente sempre estava lá, de terninho, gravata. Então, sempre tive esse ensinamento. Mas com 11 anos de idade, Deus falou comigo, Deus se manifestou em minha vida. E eu chorei tanto aquele dia, foi o dia mais feliz. Não consigo lembrar de outro dia que me emocionou tanto como este. Que eu percebi mesmo que o amor de Deus era perfeito e, enfim, percebi que ele estava comigo e iria me usar e vai me usar ainda, eu que tenho certeza, nessa terra, para alcançar mais almas que estão ainda perdidas por aí. E a questão dos instrumentos musicais, assim, como é que foi isso para você? Você aprendeu na igreja, alguém te ensinou essa paixão que você tem? Você toca saxofone, né, e violão, isso? Toco, e toco ainda mais alguns instrumentos. Meu pai é maestro, então desde pequeno, com meus 3 anos de idade, eu já estava na banda, tocando Meia Lua. É tipo um chocalho. E desde então, a paixão e o amor pela música só cresceu. Como falei, aos meus 11 anos de idade, Deus me deu um presente. E este presente foi o dom da música. Eu comecei, desde então, a descobrir, né, essa paixão, esse amor, que não sabia que tinha. Eu cantava na igreja, mas não tocava. E o primeiro instrumento foi um violão. Um violão que, na verdade, nem era para eu tocar. Meu pai comprou para o meu irmão. Só que como o meu irmão era canhoto e o violão era para destro, né? O meu irmão teve muita dificuldade em aprender a tocar o violão. Então o violão ficou guardado aqui em casa e eu falei, não, posso deixar ele aqui. E comecei a tocar. Meu pai, ele trabalha como motorista. E no dia, ele não estava em casa. Meu irmão tinha ido para a escola. E eu peguei o violão e vi uns vídeos, videoaulas no YouTube. E comecei a ver e tocar alguma coisinha no violão. Quando percebi que já estava minha boca assim, eu mandei o áudio pro meu pai. Eu falei, pai, olha aqui que eu tô aprendendo e tal. Ele ficou muito feliz, empolgado, até perguntou pra mim, quem te ensinou, como assim, você tá dando, alguém tá te ensinando na igreja? Falei, não, pai, tô pegando aqui no YouTube mesmo, tocando. E quando ele chegou em casa, no dia seguinte, ele, nossa, me abraçou, me levantou, e eu tenho certeza que isso me motivou, né? Foi um gás ali pra eu começar essa caminhada na música, essa caminhada no louvor, e piano, o teclado, toco o teclado também. Foi com os meus 13 anos. Dos 11 aos 13 anos, eu comecei a dar aula de violão na igreja, juntamente com meu pai. Aí meu pai já se interessou em me ensinar mais, né? E, enfim, a gente começou a dar aula também na igreja. Nessa parte de 2 anos aí, até os meus 13. Os meus 13 anos de idade, eu ganhei um teclado da minha tia. Um teclado bem antigo, que era do meu primo. Que ele comprou um outro, deixou que lá, como era velho, né? Guardado. E ela lembrou de mim. E ela me deu. Tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou pra ela, pra mim, porque, meu Deus. Com 13 anos eu comecei a tocar teclado também. Eu já tocava um pouco bem o violão, então a gente foi aprender o outro, o teclado. E, cara, desde então eu toco 12 instrumentos. 12 instrumentos. Pra graça de Deus, eu tenho certeza que isso é um dom, né? Um presente que Deus me deu aos meus 11 anos. E toco bateria, eu toco baixo, toco guitarra, saxofone alto, né? Eu toco um pouco de é violino, trompete, eu consigo ali arranhar no ukulele, no cajón, enfim, tem alguns outros instrumentos ali que a gente dá aquela arranhada. Então, eu tenho certeza que tudo que eu sei, se não fosse por Deus, eu não conseguiria. E tudo é por ele, tudo é para ele, eu entrego a minha vida para ele. Tenho certeza que ele fará ainda mais coisas em minha vida. Bacana. Qual que é a sua religião, Matheus? Te perguntando. Henrique, eu sou da Assembleia de Deus, aqui de Assembleia. São José dos Pinhais. Onde que fica? Isso. Onde que fica a Assembleia de Deus? Fica ali no Pedro Moro, é uma sede. Fica bem na esquina, Rua Joinville 2375, se não me Ah, na engano. Rua Joinville. Bacana. E você Sim. comentou essa questão dos instrumentos. Cara, é muito instrumento, cara, que você toca. Meu Deus, é bastante coisa. Quando eu comecei a fazer aula de guitarra, nossa, eu fiz, tentei duas vezes. Só que música, acho que não é, assim, a música de instrumento, acho que não é o meu forte. Eu gosto de edição, né? Na minha igreja, faço parte da pastoral da comunicação, né? Eu vejo que o meu forte Sim. é edição, é mais mexer, assim, com arte e tudo mais, né? Que top. E assim, a gente começa esse podcast você comentando a sua história de vida. Cara, muito bacana isso. É um dom realmente. Eu acho que os músicos realmente eles têm uma questão assim de quando você se aproxima de Deus, quando você canta para ele, é uma sensação bem diferente, né? E Sim. assim, você comentou da questão do seu pai. Então, na verdade, desde pequeno você tá envolvido dentro da igreja, é isso? Nossa, desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu estou na igreja. E assim, como é que você conhece? Eu queria saber como é que você conheceu o Luiz dentro da igreja? Ou ele faz Meu parte dentro da Deus. igreja? Ou deu uma história aí complicada? Olha, deixa eu tentar lembrar. Eu congregava junto com ele, agora eu não congrego mais. Mas no dia que ele chegou na igreja, né, ele chegou muito acabado. Dava para ver que ele estava com aquele rosto que a gente reconhece, né, que a gente vê pela primeira vez, a primeira impressão que fica. Então ele estava muito acabado. Dava para perceber que ele estava com dor, sim, sabe? Mas não uma dor de ferida, mas sim por dentro. A gente percebeu isso quando ele foi lá para frente, recebeu a oração, né, dos pastores. E nossa, Deus usou ele, usa, né? Usa ele grandemente. Ele tá fazendo agora na parte dos adolescentes. Ele agora é um dos líderes dos adolescentes. Nossa, então, ele tem uma história muito linda e muito chocante, porque ele saiu totalmente do mundo, né? Perdido naquela falsa alegria, né? A falsa paz que o mundo oferece, e chegou na igreja do jeito que ele estava, porque é assim que Deus quer, né? Que a gente vá até ele do jeito que a gente está, que aí Deus começa a fazer a mudança. Então, a gente viu quando ele chegou na igreja, a gente recebeu ele muito bem, a gente abraçou ele. E agora é um dos líderes dos adolescentes. Então, ele tem uma história muito, muito linda também. Eu acompanho ele já faz. Não, eu não conheci ele antes da igreja, né? Mas pelo a história que ele nos conta, a gente consegue imaginar como foi. Que bacana. Quando eu conversei com ele, depois dessa mudança, deu pra ver que ele mudou bastante, mudou rápido, né? Porque eu lembro que ele era muito assim, né? Ele era uma pessoa muito assim de festa e tudo mais, e Deus tocou o coração dele. E hoje ele dá pra ver que ele tá muito feliz, tá fazendo o que ele Sim. gosta, e isso é muito bom, né? Mas assim, Matheus, e como é que foi essa questão assim? Você tem o quê? O Instagram, você tem o TikTok, isso? Isso, tem o Instagram e o TikTok. E você posta assim, eu vi só o teu Instagram, você posta conteúdo de música lá também no TikTok? Da mesma maneira, covers, né? Eu gravo alguns louvores, até mesmo algumas mensagens, né? Pregadas. E sempre tô postando lá. Sempre tô tentando engajar com o povo. Bacana. Mas assim, como é que é o Matheus no dia a dia? Você é uma pessoa que você frequenta a igreja. Você vai quantas vezes na semana, assim, na Assembleia de Deus? Tem cultos terça, quinta, sábado e domingo. E sempre quando eu posso, né, eu vou. Acho que não sou desses de faltar por estar cansado. Eu não sou desse de faltar em culto. Normalmente, nas terças e nas quintas, né, como meio de semana, eu já vou direto do trabalho. Como eu sou um dos líderes do instrumental lá da igreja, então sempre tô chegando primeiro, né, dando aquela passada nos louvores antes do culto, antes de começar o culto, nem sai. Então, eu sempre estou coordenando o pessoal lá. Então, terça e quinta, para mim, eu preciso estar lá para auxiliar, né, o pessoal. No sábado e domingo, sempre tem escalas, né, que somos em alguns músicos, então a gente escala para não sobrecarregar pessoa individual. Mas sempre quando a gente não está escalado, a gente vai lá para, se caso, né, se caso precisar, a gente já está à disposição. E também a gente tem que ter na mente, né, que não vamos lá só para tocar. A gente tem que ir lá para realmente entregar a verdadeira adoração, a verdadeira entrega, né? Não para lá só para tocar os louvores e, enfim, sair do culto, ficar lá embaixo, né, ficar no, saindo, mas sem ouvir a palavra. A gente está lá para aprender mais sobre Deus, sobre Jesus, né? Então, sempre quando eu posso, eu estou na igreja. Que bacana, cara, legal, legal. E é exatamente isso que você fala, né? Você não, você tá lá para servir, para orar. A gente, quando vai na igreja, a gente tem que ter esse pensamento, né? Que a gente não pode ir lá encarando aqui, porque isso que eu digo, né? É quando eu vou na igreja, eu presto um trabalho voluntário, né? A igreja, né? Mas a gente tem que pensar que a gente tá fazendo isso por Deus, que Deus sofreu, pô, trouxe seu filho e sofreu, né? Na cruz por nós, né? E a gente traz aqui nos traz aqui ao mundo justamente para pregar a palavra dele, né? E Sim. como é que quantos anos você tem, Mateus? Agora eu estou com meus 19 anos. Eu faço aniversário em novembro. Caraca, você é novo, cara, 19 anos, caramba. Sim. E cara, como é que você, assim, acredito que você faz faculdade, você tá trabalhando, como é que é a sua rotina? A minha rotina, eu estudava até ano passado. Eu finalizei meu ensino médio técnico. Tô formado agora em administração, né? Legal, eu também tenho formado administração pela FAI. Que top, que top. Então, aí eu trabalho, sou técnico em TI, tô nesta área tem 2 anos. Eu nunca fiz curso, nunca fiz faculdade. O meu pai, ele mexia com computador. Ele desmontava e montava computadores quando eu morava lá em Foz do Iguaçu, né? Até os meus 7 anos a gente morava por lá. Então, sempre tinha gente trazendo computador lá em casa, e a gente, eu vi ele arrumar computador, peça de computador. Então, sempre eu via ele mexendo. E agora eu tive essa vontade de aprender também nessa área da computação. Mas aos meus 16 anos, eu nem sabia o que eu queria ser. Sabe aquela dúvida? Meu Deus, tem tantas opções em qual seguir. Eu dava aula de música, como eu falei. Comecei a dar nessa faixa de 11 a 13 anos com meu pai. E aí eu comecei a dar aula de música particular, até mesmo em igreja. Com meus 16 anos eu dava aula ainda. E aí, com os 17, o meu amigo da igreja, ele me ofereceu a vaga. Até comentei com ele que não tinha faculdade, não tinha nem noção de como mexer no computador, de sistemas, enfim, essa questão de firewall, de montagem de peças. Eu não entendia muito bem, né? Ele me chamou e, né, foi bem compreensivo. Falou que não tinha nenhum problema, que ele me ajudaria, que realmente estava precisando na empresa. E somos uma empresa terceira, então somos uma micro, né? Empresa ali que oferece trabalho para as outras. Somos em quatro. Então o pessoal me auxiliou, me instruiu e me deu as coordenadas ali para conseguir fazer o trabalho, executar o trabalho. Mas até os meus 16, eu não sabia realmente o que eu queria ser para minha vida. Você perguntou também sobre a minha rotina. Cara, depois que eu perdi o meu irmão, foi em 2020, setembro de 2020, minha vida mudou completamente. Você falou que eu sou muito novo, né? Então eu amadureci muito. Com os meus 16 anos, né, comecei a trabalhar com ATI, só que em setembro de 2020 eu perdi meu irmão, então mudou totalmente o meu ponto de vista, como a gente tem que viver, que muda, né? A gente não estava preparado para perder alguém, nunca está preparado para perder alguém, por isso que a gente sempre tem que estar, né, pronto para perder, não nesse sentido, mas nunca tem sempre tem que pedir perdão, sempre tem que estar falando que ama, porque a gente nunca sabe o dia, né, nem a hora. Antes disso, eu era um menino muito introvertido, brincalhão, dava muita risada, fazia muita piada. Meu Deus, que cara piadista eu era. Fazia muita graça. E o meu irmão também foi um grande músico. Ele participou com a gente na banda. Ele era baterista. Como falei no começo, ele era canhoto, tocava bateria. Meu pai é baixista e eu tecladista. Então a gente já tinha uma banda aqui em casa. Minha mãe é cantora. Então a família quebrou, né? A família quebrou. Depois que ele se foi, eu comecei a valorizar mais o ar que eu respiro, a valorizar mais a minha vida. Comecei a entender que a vida não é um piscar de olhos, né? A vida é um sopro. Então eu comecei a valorizar muito mais, a ter muito mais responsabilidade, porque eu tinha que ser o alicerce de casa. A minha mãe ficou muito abalada. Até hoje, né, quando tem lembranças, ela fica. Eu preciso me manter forte, eu preciso me manter como se fosse uma rocha, né, para estar ali para ajudar ela a levantar, porque dois caídos não ninguém levanta. Então eu preciso estar ali para precisar de ajuda, né, eu tô forte. Eu tenho meus momentos sim de choro, acho que todo mundo tem esse momento de se encontrar, né, de deitar na cama e de chorar mesmo, até soluçar e não consegui mais, né? Cair lágrima, porque já secou, não tem mais o que chorar. E a gente tem esses momentos e é bom a gente chorar. É bom a gente ter esse momento que se encontra. Porque a Bíblia fala, né? Aqueles que choram serão consolados. Então a gente precisa chorar e entregar a nossa vida para Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Uma palavra que depois que ele se foi, depois que o irmão se foi. Palavra que fica martelando na minha cabeça e sempre eu tô lembrando dela é Romanos 8:28, que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independente do que aconteceu, né? Tá, era para acontecer. Então a gente não pode questionar que os planos deles são perfeitos, os planos de Deus são maiores, e enfim, a gente não consegue mencionar isso. Mas depois que o Gustavo se foi, meu irmão, minha vida mudou. Eu comecei, como falei, a valorizar muito mais e ter muito mais responsabilidades para a minha vida. Então, aí muita gente fala comigo: nossa, Matheus, você é tão novo, mas parece ter mais idade, ter mais de 20 anos, 22 anos. Aí eu falo: não, meu Deus, o que é isso? Tenho 19 ainda. E sobre as minhas redes sociais, eu comecei a ficar muito depressivo. Teve 2, 3 semanas depois do enterro, né, dele. Eu fiquei muito depressivo, eu questionei Deus, eu briguei com Deus, eu fiquei naquela ira, né? Eu já tentei, de tantas formas acabar com minha vida. Fiquei no meu quarto, peguei ali tentando planejar, sabe, alguma coisa para tentar me matar. O diabo tentou, né? Tentou fazer de tudo para que eu perdesse a minha fé. E foram 3 semanas, quase um mês, de total turbulência. Eu não queria sair de casa, não queria fazer nada, não queria comer. Literalmente estava numa crise, né, depressiva. Depois desses dias, dessas semanas, eu peguei no meu piano aqui no meu teclado. E nesses momentos que a gente está abalado, né, parece que Deus se manifesta e a gente sente mais a presença de Deus quando a gente está em momentos difíceis. Eu peguei o teclado e comecei a fazer uma oração, a pedir perdão para Deus pela minha ira. E comecei a fazer alguma música ali no teclado, fazendo um fundo musical para minha oração. E ali eu comecei a cantar. E Deus me deu uma letra. Eu cantei a letra que Deus estava me dando na minha oração. E o fundo musical, ela encaixou com a melodia. Então eu tive que escrever, eu gravei essa letra e tenho guardada comigo. E enfim, eu percebi mesmo que Deus é bom. A gente não entende o dia de amanhã, a gente nunca vai conseguir entender o que a gente vai viver amanhã, porque a gente nem sabe se vai realmente estar amanhã. O amanhã não existe, a gente tem que viver hoje com intensidade. É porque o amanhã não nos pertence. Então, desde que ele se foi, a minha vida mudou e eu consegui ficar mais próximo de Deus, consegui ficar mais perto de Deus. E o Instagram, eu comecei a fazer lives. Depois de eu ter essas crises, eu fiz uma live no Instagram. chorando. Comecei a chorar tanto naquela live, porque o pessoal, eu fiquei sumido, né, das redes sociais. Eu nem era famoso desse jeito que eu sou hoje. Eu tinha poucos seguidores na época. Eu fiz uma live. E bombou a live, bombou. E muita gente comentou: Matheus, meus sentimentos. Então, aquelas mensagens de apoio. E eu chorei, chorei, chorei, chorei. E foram quase 1h30 de live, pessoal ali em peso, me dando forças. E eu percebi ali que muita gente precisava conhecer mais Deus. Muita gente ali da live que estava comentando, tipo, comentando assim, eu entendo a sua dor, eu entendo o que você tá passando. Então, eu percebi que não era só eu que passava por isso. Tinha muito mais gente passando por isso. E comecei a fazer lives diariamente. Conversando com o povo, cantando, pregando, mesmo com dor. Mesmo eu sentindo fraco, eu tava ali ajudando alguém a se levantar. E teve um dia que eu comecei a invadir lives de pessoas aleatórias. Como assim, Matheus? Eu entrava no meu perfil em live, certo? Aí as pessoas que estavam me assistindo escreviam o arroba de alguém que estava fazendo live também, mas no perfil da pessoa. E ela mandava o nome da pessoa, o nome da conta lá para os comentários da minha live. E eu fixava aquele comentário, né? E falava todo mundo, eu escrevia lá: todo mundo agora vamos para a live dessa pessoa que está fixada aqui. E a gente invadia lá com peso, todo mundo da minha live corria pra live que eu mencionei, né? E a gente começava a escrever no comentário lá na live da pessoa: chama o Matheus, Matheus quer cantar pra você, Matheus quer dar uma palavra. Até que a pessoa nos chamava. E eu entrava com meu violão, né, e cantava pra essa pessoa. E foram diversas, diversas lives, foram inúmeras lives. A gente ficou neste projeto dentro de 1 ano, 1 ano e meio. Invadindo lives de pessoas aleatórias. E a gente conseguiu o povo que a gente tem hoje através dessas lives. Porque o que mais aquecia o meu coração era ver pessoas reconhecendo que sem Deus não sou nada. Tinha muita gente perdida, muita gente perdida. A gente invadiu lives de pessoas que estavam em festas, bebendo, enfim, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E a gente invadia, a gente nunca pregou sobre placa de igreja, a gente nunca pregou sobre o nome de religião, nem isso, a gente só falava do amor de Deus, né? E vidas foram sendo alcançadas, porque são diversas pessoas do. E aí eu comecei a invadir lives e muita gente foi, né, alcançadas pelos louvores, pelas palavras. Como eu comentei, a gente nunca pregou igreja, nunca pregou placa, mas vidas foram vendo que precisavam realmente de Jesus. E aí eu comecei a criar grupos no WhatsApp. Eu criei alguns grupos. Um grupo, né? O nome do grupo era Almas para Cristo. Esse era o nome do projeto. E aí começou pessoas a entrarem no grupo, pessoas de o nosso Brasil aí começou a entrar no grupo e sempre com o intuito de ajudar essas pessoas, né? Com palavra diária, né? Pregações ali para fortalecer a fé das pessoas que estavam perdidas e precisavam ver e conhecer mais Jesus. E começou a criar, eu comecei a criar mais grupos, porque os grupos começaram a se encher. Tem ali um limite de 240 pessoas, se eu não me engano, em cada grupo do WhatsApp, e eu criei 4 grupos. E ficou lotado os 4 grupos. Só que teve um dia que eu recebia tantas fotos de pessoas se cortando, tantas fotos de pessoas. Sabe, com sangue, com corda, com gilete se cortando e pedindo ajuda para mim, porque elas me viam como um pastor, literalmente. Eles me chamavam de pastor com 18 anos, 18, 17 anos, 17 a 18 anos, chamava de pastor, porque eu fazia cultos, né? E eu não era nada disso. Eles me chamavam de pastor: pastor, tô precisando de ajuda e tal, tô me cortando muito, tá doendo, eu não tenho mais forças. Eu quero acabar com minha vida, eu quero morrer. E eu comecei a ter pesadelos durante a noite. Eu não conseguia dormir, porque é muito pesado. A gente não entende, né? Só quem faz consegue entender a dimensão do que é uma guerra espiritual. O diabo ali sempre está tentando acabar com tudo, né? Porque ele veio para matar, roubar e destruir, então ele sempre tem tenta de todas as formas. Eu recebi muitas fotos, muitas dessas imagens. Eu comecei a não conseguir dormir. Eu ficava só pensando naquilo. E, enfim, pela idade que eu tinha. E, aliás, lembrando que eu comecei a fazer live porque eu perdi o meu irmão. E eu queria ajudar mais pessoas. Só que eu comecei a ficar muito fraco. Mais ainda. É, porque a gente recebia muitas fotos. Meus pais aqui tentavam me auxiliar, mas não era o suficiente. Foi muito complicado esses dias. Teve um dia que a gente invadiu uma live de uma pessoa e depois da invasão, a gente voltou para minha live e me deu uma crise de ansiedade. Eu comecei a ver tudo embaçado e eu, enfim, comecei a ficar sem ar e cair no chão no meio da live. Tem essa live gravada, tá postada também lá no Instagram e tem essa live lá. E depois daquele dia, eu fui pro hospital, né, na mesma noite que eu finalizei a live, fui pro hospital, foi muito complicada, né? E eu fiquei com trauma, fiquei com medo de fazer live de novo, fiquei com receio, sabe, de acontecer tudo de novo, de as pessoas começarem a pedir ajuda e eu não poder ajudar porque eu também preciso de ajuda, e, enfim, foi muito complicada essa fase. Depois de algumas semanas, eu fiquei off da rede social de novo, eu fiquei com medo realmente de dar a cara para isso. E aí eu, minha família, meus pais, eles contrataram, né, uma psicóloga. Ela veio aqui em casa, só que não ajudou, eu não conseguia me expressar, sabe? Eu não conseguia mesmo me soltar e falar tudo que eu vivi, que foi bem complicado. Então aí, eu não quis mais ter ela aqui em casa, psicóloga, né? Ele não precisava mais. Enfim, mas a gente tem que entender, Henrique, que a vida ela é um sopro. Independente se tem dinheiro, se não tem, se tem bem, se não tem, a morte ela vem sem avisar. Então, a gente sempre tem que estar vivendo de forma constante em Deus. Sempre, porque a gente nunca vai saber. O arrebatamento pode acontecer individual, né? Ou o arrebatamento de todos, geral, né? Então, cara, por isso que eu falo, tenho 19 anos, mas já vivi muita coisa. Já vivi muita coisa. Eu acho que foi por isso que eu amadureci, enfim, tenho a cabeça que eu tenho hoje. Primeiramente, cara, meus sentimentos pelo seu irmão. Eu imagino que não foi fácil. Eu perdi meus dois avós em 2021. Cara, não foi fácil. Imagine perder um irmão. Imagina a dor que foi para você e para sua família. E pelo que eu entendi ali, vocês eram bem unidos. Vocês todos tocavam instrumentos musicais. E não deve ter sido fácil para você toda essa dor, né? Assim. Eu passei por uma situação, assim, quando você comentou que você ficou em conflito com Deus, né? Quando eu tive um término, uma vez, de um relacionamento, que também, quando eu me relacionei com a pessoa era de igreja, tudo, e quando terminou, eu não soube lidar com toda aquela situação. Aí veio a perda dos meus avós também, que acumulou tudo isso. E aí eu também começou a dar tudo errado na vida. E aí eu tava dentro da igreja naquela época já. Eu já estava dentro da igreja, só que, assim. Eu fiquei revoltado, mas eu não saí da igreja. Eu continuei na igreja e depois de um tempo eu fui amadurecendo, passei pelos mesmos processos que você falou, uma mudança espiritual, uma mudança psicológica, um amadurecimento, né? Como ser humano também, ser mais empático também com as pessoas e tudo mais. Eu também era bem ensaísta, eu tinha canal na internet também de comédia. Sempre gostava de sempre gostei da comédia, mas assim. No sentido que eu tive também que passar por um amadurecimento. Eu me identifiquei bastante com a sua história. Mas assim, eu queria te perguntar sobre essa questão das lives que você comentou que você fazia, né? Sim. E contou, cara, umas coisas assim, bastante assim, da gente pensar, né? Como você comentou essa questão da live que você deixou até postada, eu vi ela, né? Como é que foi para você, assim? Você tava gravando, pelo que eu entendi, e aconteceu isso? Como é que foi? Eu estava em live. Tinham alguns amigos em casa, né, da igreja. Eles vieram depois do culto, vieram aqui em casa tomar um café, né, à noite. E eu fiz uma live no quarto. E, nossa, tava lotada a live, cara. Não lembro, mas era na faixa de 200 a 300 pessoas que estavam na live. simultâneas assim. E eu só iniciei a live, fiquei uns 5 minutinhos ali agradecendo o povo, já pedindo a próxima live pra gente invadir, né? Fiquei ali uns 5, 10 minutinhos, cantei, cheguei a cantar. Só que aí eu guardei, eu já tava me sentindo meio mal, coloquei o violão na cama pra não. Vai que eu caísse, né? No, tô com o violão na mão, eu poderia me machucar, até mesmo, né, quebrar o violão, alguma coisa do tipo. Então eu coloquei o violão na cama e comecei a sentir tontura, uma falta de ar, sabe? Aquela pressão, a mão começou a ferver. Só quem tem crise de ansiedade, acho que vai entender, porque eu nunca tive isso. Eu nunca tinha sentido essa sensação de parece que tá tudo perdido, parece, sei lá, uma coisa vai te pressionando na parede, você começa a não ter força, a tua mão começa a ferver e teu pé começa a bombear. Eu tava numa cadeira e aí o pessoal da live começou a escrever: Matheus, você tá bem? É, Matheus, como tá? O que tá acontecendo? Cadê a mãe do Matheus? Cadê o pai do Matheus? É, todo mundo começou a perceber que eu não estava bem, que eu não. Enfim. Aí começaram a ter amigos meus da live que ligaram para os meus pais, que estavam na sala. Ligaram e eu já tinha caído no chão. Não tinha caído no chão. Eu tava meio tonto para cair, sabe? Tava quase caindo. E eles ligaram para os meus pais. Eu não cheguei a cair no chão aqui no quarto. Mas eles já abriram a porta aqui, receberam a ligação, vieram aqui, a live tava ocorrendo, né? Fulaço, vocês vão ver que os pais chegaram perguntando o que tá acontecendo. Aí já tava meio desfalecido, assim, tava quase desmaiado já nos braços. Eles levaram pra sala, a live rolando, tá? A gente nem ligou a live, ficou no quarto aqui, o povo preocupado, né? Meu Deus, cadê ele? Agora sumiu. E a gente foi pra sala, ainda bem que tinha essa família em casa, ainda bem que tinha esses amigos em casa aqui, porque eles conseguiram auxiliar. Né, trazendo água, trazendo, balançando, auxiliando ali a posição para voltar a respiração, né? Então, foi de Deus. Parecia que Deus já sabia tudo que ia acontecer. Ele sabe de tudo, né? Então ele já levou as pessoas certas para estar lá. E fiquei uns 30 minutos, cara, 40 minutos tentando me reanimar, né? E com esse tempo, meus pais ligaram para o SAMU. Ele chegou em casa, chegaram ali os médicos em casa, mediram a pressão, a pressão estava muito. Não lembro também, mas que estava muito baixa. Não recordo muito bem, porque estava quase dormindo já, né, desmaiado ali. Eu só lembro que eles chegaram em casa, pediram para eu ter força, eu não entendendo nada, porque minha mão estava formigando, eu estava muito presa assim, sabe? E eles me levaram. Cara, é uma sensação horrível você tá dentro de uma maca. Meu pai estava chorando já. Dentro da ambulância, porque a gente é, né, recém passado de um luto, tava quase, né, vivendo e compreendendo o luto, né? E aí começou tudo de novo, e meu pai ficou muito desesperado, minha mãe ficou muito desesperada. Ainda bem que tinha aquela família que eu comentei, porque a família ficou com minha mãe em casa, cuidando dela, e levaram, né? Eles foram para o hospital depois. Então aí foi muito complicado. Aí as médicas perguntaram, né, o que tá acontecendo, por que você teve isso? Perguntaram por que, né, uma coisa poderia ter ocasionado, né, essa crise. E eu comentei que tava em live. E aí eu expliquei toda a situação, que eu tinha recém perdido meu irmão, tinha recém passado por uma depressão ali profunda. E comecei a fazer lives para ajudar mais pessoas, né, ajudar as pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que eu passei, pelo mesmo problema. Então, aí ela me comentou comigo que não poderia fazer isso, que eu deveria parar, focar em mim, né? Focar na minha saúde primeiro, para depois a dos outros, porque que adianta um estar tá ferido, né? Essas palavras dela. Um estar tá ferido e tentar sarar o outro. Então, você sarar primeiro. E eu não conseguia entender isso, sabe? Porque eu precisava ajudar. O meu ar, se eu tinha ar ainda, eu poderia ajudar. É, Jesus foi massacrado, foi pisoteado, crucificaram, e mesmo assim, e ainda ele teve amor, né, na cruz, ele chegou, orou: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Então ainda ele estava com aquele amor, mesmo sofrendo. Então eu não consigo entender. Se eu estava com dor, outras pessoas também estariam, né, passando por esse mesmo problema. Então aí eu, mesmo assim, eu tive que parar porque eu fiquei com medo também, né? Como eu falei, eu tive medo de fazer live. E fiquei quase um ano parado. Um ano parado. Comecei a fazer live agora, em outubro do ano passado, agora. Novembro, comecei a fazer live de novo. Só que no TikTok. Porque lá eu não invadia live, eu tinha medo de invadir lives, né? De novo, invadir lives de pessoas. Eu comecei a fazer live no TikTok. E aí, enfim, aí eu já é outro assunto. E foi uma outra pegada, né? Não era o mesmo sentido. Era só cantando e conversando com o pessoal. Não tinha nada a ver com evangelismo, né? Poderíamos dizer assim. Mas foi basicamente isso, mano. Depois disso, eu não invadi mais lives de ninguém. Olha, nossa, cara, Deus ele dá forças pra gente, né? Toda essa história que você comentou, cara, eu imagino como deve ter sido pra você, e essa questão da ansiedade realmente, ela mexe com a gente. Eu também lido com essa questão da ansiedade, também faço terapia, né? Faço uma vez a cada 15 dias. Mas, assim, você comentou dessa questão de invadir lives, assim. Mas só pra eu entender, por exemplo, tá, tava lá o cara fazendo uma live lá, no churrasco, bebendo. Você chegava na live do cara de paraquedas? Como é que era isso? Exatamente isso, O mano. cara tava lá com o churrasquinho, e aí você falava assim, não, eu vim aqui, por favor, não beba, ou não chegava desse jeito. Não, não, não. Sextou com SG churrasco. A gente, né, eu fazia live aqui no meu celular, na minha conta, e pessoas que estavam me assistindo mandavam o arroba de outra pessoa que estava fazendo live no perfil dela. Não sei se você conseguiu entender. Tipo, não era só eu que tava fazendo live no perfil da outra Tem, pessoa. aham. Ou ela mandava no perfil da pessoa que tava fazendo live pra minha conta. Aí eu via no meu notebook ali, eu precisava o arroba e via se precisava, se poderia invadir, né? Porque tem gente que tá fazendo sorteio, tem gente que tá fazendo uma coisa Ah, você manda específica. aquela, tipo, aquela notificação lá, você pode entrar na live junto, isso? Isso Ah, entendi. mesmo. Isso mesmo. Então, aí eu via no notebook ali a live, né, mencionada, e via se não tinha um assunto, né, já certo. Sorteios, enfim, esse negócio de compras, talvez até um videoaula, a pessoa tá ensinando alguém, né, fazendo aula online ali pro pessoal. Então, para não atrapalhar e não chegar lá enchendo o saco, né, eu via primeiro antes. Mas quando a pessoa tava ali sentada no sofá, tava conversando com o pessoal, tava, sei lá, tomando uma, tocando até músicas aí seculares, né? Aí a gente invadia essa live. Eu entrava, todo mundo, cara, era umas 100 pessoas comentando, chama o Matheus. Então, imagina no chat, chama o Matheus, a pessoa não tem como disfarçar que não tá vendo, entendeu? Não tem como disfarçar. Sim, Porque sim. é muita gente, chama o Matheus. Aí a pessoa fica brava, quem que é esse Matheus? Meu Deus, eu não conheço esse cara. Quem que é? Aí eu falava, oi, sou eu, queria conversar com você, tal. Aí eu pedia, mandava a solicitação, e ela me chamava, né, por livre e espontânea vontade. Porque era muita gente mesmo que comentava. Da hora, mano. Legal isso, é bacana. Muito interessante isso que você fazia. Porque assim, às vezes você pregava a palavra de Deus para uma pessoa que às vezes estava precisando ali naquele momento e você chegava assim, né, totalmente assim, de uma forma de surpresa, né? E claro, a pessoa via ali a tua solicitação, tudo, mas, cara, legal isso, bacana, esse projeto que você fez aí. E esse você não faz mais, assim, esse de entrada lá, ou você tem ainda vontade de fazer de volta isso daí? Sabe aquela, no fundo do coração, no fundo do peito, eu sinto vontade de fazer, cara. Eu comecei, essa semana eu fiz duas invasões. Só que não com o mesmo peso como a gente fazia antes, né? Que era uma live atrás da outra. A gente ficava praticamente das 9 horas da noite e até umas 3, 4 horas da madrugada. Então era muitas horas e muitas lives que a gente invadia. Eu tenho um caderno aqui de anotações, né? É de todas as lives que a gente invadiu. E de todas as pessoas que pediram oração porque estavam aceitando Jesus. Então eu tenho todos marcados certinho no caderno aqui, quantas Cara, pessoas foram. Então foi muita gente, cara. A gente conseguiu marcar e encher 2 folhas de pessoas, assim, sabe, que escreveram. Eu quero Jesus, eu quero conhecer mais de Jesus. Então a gente alcançou muita gente mesmo que estavam perdidos aí por este mundo. e teve alguma live especial assim que teve algum conteúdo aí que você chegou lá, você achou assim coisa mais nova? O cara tá lá um churrasco, uma fé, uma balada lá, ou você chegou e pregou a palavra? E essa pessoa depois já agradeceu ou já teve alguma coisa assim nesse sentido? Já, eu teve sim. Eu invadi uma live de duas meninas, né, que eram namoradas. Então, as duas meninas eram lésbicas, né, que falam. Elas estavam ali dançando e tal, na cadeira, então tava muito pesado o conteúdo delas. E a gente invadiu essa live. Aí até o pessoal da live ficou curioso para saber quem que era eu. É o pessoal da live que já estava assistindo ela. Quem que esse Matheus quer entrar? Não tô entendendo muito essa invasão. Aí já começaram, é pastor, ó, é crente, quer pregar, quer, como que é? Quer ensinar a doutrina, enfim, veio aqui pregar a igreja. E aí o pessoal já começava a ficar bravo no chat, né? E as meninas perceberam que eu estava querendo entrar na live. E como eram namoradas, né? Elas ficaram até perguntando se eu era cristão, o que eu queria fazer na live delas e tal. E eu consegui entrar, depois de um bom tempo, né? Insistindo para entrar na live. Eu entrei, como de costume. Eu não sou de pregar, como eu falei, não prego, não pregava igreja, placa de igreja. Não pregava religião, nome de religião, mas sim do amor de Deus para as nossas vidas. Eu começava a explicar João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu filho unigênito. Eu começava a entrar, sabe? Entrar na cabeça delas. E a gente tem que entender e tem que ter esse amor ao próximo, né? Independente da sua ética, né? E eu pegava o violão e cantava, pedia, né? Perguntava, posso cantar um hino para vocês? E elas autorizavam. E eu cantei. Cantei o hino e elas se emocionaram, choraram. Eu não sei como elas estão hoje, né? Se estão juntas, como não sei. E eu cantei, elas se emocionaram. O pessoal do chat começou a chorar também, com aquela carinha de choro. Muito lindo, nossa, que Deus te abençoe. Aí eu orei por elas no final, né? Sempre lembrando que eu não concordo, né? Porque como nós somos crentes, a gente não concorda desse, entre aspas, desse amor. A gente tem que compreender que Deus fez o homem e a mulher, mas nunca jogar pedras, né? Nunca machucar, porque são vidas, são almas, são pessoas que precisam, e foram para essas que Deus, né, veio. Não foram para os salvos, mas sim para aqueles que estão perdidos. Então Deus veio ao mundo para esses. A gente não pode machucar. Então a gente tem que ir com carinho, vamos conversando. E depois disso, cara, foi muito top. Depois dessa live, a gente encerrou, né? Eu agradeci pela oportunidade e saí. E nessa mesma noite, a menina, uma delas, me chamaram no direct. Aí começou, a gente começou a conversar. E a menina, muito famosa, tinha ali quase 1,5 milhão de seguidores. Então eu fiquei surpreso por ela ter me chamado para conversar. Eu até pensei que ela ficaria. Tinha ficado incomodada, até meio chateada por ter feito aquilo, mas ela me agradeceu e foi, enfim, me agradeceu e começou a fazer perguntas sobre o que eu achava do que ela estava vivendo, sabe? Uma delas, então não foi as duas que vieram conversar comigo, foi uma delas. Chegaram em mim perguntando se era, o que eu achava, se eu não achava certo. Como ela me fez a pergunta, logicamente a gente tem que responder diante a pergunta, né, que foi a nossa feita. E eu comentei tudo em base bíblica, né? Comecei a responder ela que não era o certo, batia, não era compatível com o que Deus pregou, que Jesus pregou aqui na Terra. Então comecei a explicar e aí no final ela ficou, não gostou da minha opinião. E muitas das vezes, hoje em dia, as pessoas querem ouvir aquilo que satisfazem. Então elas querem ouvir a boa verdade, né? A verdade que para elas vai satisfazer. Não há aquela verdade nua e crua, que basicamente ninguém gosta, mas é a verdade. Então ela ficou muito chateada porque eu não concordei com ela. Mas já que ela fez a pergunta, né, a gente tem que se expor diante da nossa crença, diante da nossa fé em Deus. Aí foi, eu acho que foi uma das lives mais marcantes, assim, e disputadas, né, com a guerra espiritual. Foi uma disputa muito grande com o inimigo, que não queria deixar com que eu entrasse. As pessoas antes começaram a ficar bravas, né? Mandando embora, com palavras bem feias, maldosas, assim, sabe? E aí até que a gente conseguiu entrar na live, enfim, foi, no final foi uma bênção. Que bacana, nossa, é interessante. Então, é bacana que assim, que você tocou, viu, tocar, né, elas de alguma forma, né, com a palavra. E, assim, você estuda a Bíblia, Matheus? Sim, a minha mãe, meu Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, sempre tá ali lendo, orando. Então, sempre no café da manhã, eu vejo ela sentada no sofá e eu sempre estou estudando com ela ali. E segunda-feira agora, amanhã no caso, vou começar a EBADEP, tentar me, enfim, crescer no ministério, né? Eu ainda sou cooperador, mas quem sabe aí um diácono, né, ou presbítero, enfim, subir e o nome de Deus será exaltado. A gente tem que ver para ele e por ele. Sim. E assim, eu comecei um estudo bíblico, né? Faz 2 semanas. Essa quinta é a terceira aula, né? Toda quinta-feira, das 6 às 7, estou fazendo estudo bíblico. E tá sendo bem bacana, porque eu ganhei um livro, né? Ganhar apostila. É um estudo bíblico de apostila, vem com um livro, né? E o rapaz, ele se dispôs, ele é um senhor já aposentado, ele me dispôs a ensinar sobre a Bíblia. Eu estudo a Bíblia desde 2011, para você ter uma ideia. Eu tenho minha Bíblia Nossa. aqui. Se você olhar ali no meu Instagram, eu fiz até um Reels ali, coloquei ela do ladinho quando eu vou trabalhar. Ela é meu livro de cabeceira, né? Todo mundo tem um livro de cabeceira, o meu Sim. é a Bíblia, né? E assim, a gente começa a ler e começa a ver que tem muitas coisas que. Assim, a Bíblia é um livro de 1.000 anos atrás, né? A gente. Assim, nós sabemos que o contexto da época era bem diferente, mas nem tanto, né? Que as coisas do mundo ainda estão por aí. E eu falo assim, você é um rapaz de 19 anos e passou por muita coisa, teve muita força, lutou com tudo isso. Deus te deu força e você. Deus não dá dor que você não consegue suportar, né? Então, Exatamente. ele te deu ali, você se amadureceu, você superou, né? Tudo isso. Claro, que nem eu falo, a dor, ela ainda é. Como você comentou, você ainda vai se lembrar dele durante toda a sua vida, né? Mas ele te deu forças, né? Só que assim, a gente percebe o que que acontece. E, principalmente, eu sou católico, por exemplo, a gente vê cada vez menos os jovens na igreja, né? Eu pelo Sim. menos não tenho. Eu, pelo menos dentro dos ambientes que eu frequento de igreja, principalmente amanhã que volta o pessoal do Terço dos Homens, tem as crianças, mas jovem mesmo é muito pouco. Eu acho assim, é uma faixa muito pequena de jovens, assim. E o que que você tem a falar sobre isso, Matheus? Assim, não sei como é dentro da sua. É congregação isso? Lá de vocês? Tipo, o que que seria? Sim, são cultos ali, né? Tem cultos de palavra, né? Cultos de ensino, culto da vitória, culto dos jovens, das crianças, adolescentes. Então, tem diversos cultos. Nos domingos, tem culto de missão, culto da família, enfim, então, são diversos grupos, né? Acho que seria esse é o nome mesmo. É uma assembleia, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Mas dentro da Assembleia de Deus você tem muitos jovens? Ou como é que você vê, analisa essa questão dos jovens? Dentro ali de vocês, você tem um grupo forte? Que da Igreja Católica no Brasil tem um grupo de jovens. Mas o grupo de jovens, durante o tempo, assim, a gente percebe cada vez menos jovens estão dentro do grupo de jovens, né? Sim. É complicado isso, porque a gente vê que os jovens cada vez mais é boteco e final de semana se concretiza nisso, né? Como é que é lá? Como Exatamente. é que é a questão dos jovens dentro da Assembleia de Deus? Tem bastante jovens por lá? Meu Deus, tem muitos jovens. Muitos jovens. Aliás, nesta última quinta-feira, quinta. Não, começou na quarta. Quarta, quinta, sexta e sábado, teve Congresso Geral do Campo de São José dos Pinhais. Foram em quatro igrejas diferentes, né? As quatro igrejas lotavam de jovens, tinha até cadeiras de plástico, aquelas cadeiras, né? Que acrescentam. Então, acho que no geral do campo de São José dos Pinhais deve ter, não sei também, mas umas quatro, 3 a 4 mil jovens, não sei, não sei. Mas tem muitos jovens. E realmente, o tempo que a gente está vivendo hoje, é muito difícil a gente ver jovens que queiram estar na presença de Deus, né? Queiram estar e viver a palavra. Porque a palavra, ela começa a entrar nos nossos corações a partir do momento que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as minhas vontades, elas têm que ser renunciadas. Eu preciso negar minha carne, eu preciso negar as minhas vontades para viver a vontade de Deus. Então muitas das vezes jovens não querem fazer isso, negar a si mesmo. Porque acham mais prazeroso, né? Acham mais fácil a vida do mundo. Porque o mundo, o pecado, ele é bom. Se não fosse bom, o pecado nem existiria, porque ninguém queria pecar. Mas o pecado, ele é bom, ele mata a alma. Ele vai te matando por dentro. vai te corroendo por dentro. Então, muitos jovens hoje estão perdidos nisso. Eles estão muito cegos ao pecado. E na minha escola, cara, eu era uma das poucas pessoas que são de igreja, são, enfim, cristão, né? Meio geral, posso falar assim, cristão na minha escola. Dava para contar nos dedos quantas pessoas eram de igreja. Na minha sala, eu era o único de igreja. E se tinha mais alguém na minha sala, enfim, era, não tinha vergonha, né? Tinha vergonha de falar. Mas na minha sala eu era o único. E muita gente, eu recebia muitas palavras, apelidos, né? Quando eu chegava na sala, lá o pastorzinho chegou, lá o obreiro chegou, o cristão chegou, até mesmo bolsominion eu fui chamado. Enfim, mas o mais legal e o mais impactante disso é quando as pessoas me chamam, né? Eu vejo que eu estou fazendo a minha parte de como servo de Deus, porque como a palavra que eu acabei de comentar, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. As pessoas não me viam mais como Mateus, mas sim como cristão, como o pastorzinho chegou. E teve uma amiga que é, enfim, a religião dela, se não me engano, é macumbeira, ela acredita nessa nos deuses, enfim. Ela ficava me zoando muito na sala de aula, né, por conta da minha religião, da minha crença. Só que um dia ela precisou de ajuda, precisou de uma oração. E para quem ela foi? Logicamente para mim, né? Ela chegou em mim, Mateus, precisa da sua oração, sei que o teu Deus é bom. E foi neste momento, entendeu? Que a gente percebe que a gente tá fazendo a diferença, a gente tá testemunhando, porque muitas das vezes o testemunho fala muito mais do que as palavras. O nosso jeito de agir prega muito mais do que as palavras mais bonitas, mais belas. Então aí a gente percebe que realmente Deus nos usa em momentos que para nós são inapropriados, né? Deus nos usa em locais que para nós não teria mais o que fazer. Então, ela chegou em mim, né? Falou chorando, chegou em mim chorando, falou: "Mas eu preciso da sua ajuda". Eu falei: "Meu Deus, o que que foi? Eu quero que você ore pro meu pai". Enfim, então aí eu comecei a orar e ela creu, teve fé, né? Porque a fé move montanhas e a fé, aquele que tem um pingo de fé, consegue ver milagres. Então ela falou para mim: "Mateus, eu preciso de fé, eu quero que você me ajude nisso". E, enfim, na minha escola, eu era um dos únicos que era cristão e eu me orgulho disso. Mas muitos jovens ainda não conhecem, chamou e não querem viver por conta que não querem ter essa renúncia, né? Essa cura por dentro. Porque acham que a droga, acham que, né, essas opções do mundo, que o mundo dá, são mais valiosas, são mais preciosas, assim, para curar aquela dor. Que, na verdade, não vai curar, só vai matar mais. Mas Deus sabe todas as coisas e até nosso fim, até a gente precisa estar pregando a palavra de Deus para todos, né? Porque a palavra de Deus diz: "Ide, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e confessar, ser batizado, será salvo". A gente precisa pregar, sempre estar em oração, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. A gente sempre tem que estar ali em constante crescimento espiritual com Deus. Sim, eu confesso que quando eu fazia faculdade na FAI, né, eu chegava mais cedo. Geralmente a aula começava às 7, né, eu chegava às 6 horas, né. Eu não tinha um tempinho ali até começar a aula. Eu levava a Bíblia, e como eu não tinha, eu geralmente eu leio ela todo dia, eu levava na faculdade e ia na faculdade a Bíblia, né, Matheus. Meu Deus do céu, me olhavam de olhar torto. E como você comentou, na faculdade, assim, tinha muita gente, a gente parou aquelas cartinhas, sabe, que você puxa lá e te fala o futuro. Tinha o pessoal de signos, mas o pessoal de cristão mesmo era complicado, não tinha, sabe? O pessoal não gostava, não tirava sarro, olhavam diferente também. Aí eu chamava ele de padre, né? Então eu entendo isso também, que é complicado, assim, a gente. As pessoas, talvez, que acreditam em Deus, elas ficam envergonhadas, porque em grande maioria as pessoas ali, né, se falar de Deus ali, vai cortar o barato do papo. Principalmente jovem, Isso. como você falou, É um caminho mais fácil hoje você se entregar, muito mais fácil, né? Você se entregar aos valores do mundo, né? Do que você se entregar para Deus, do que você começar a se entregar para Deus, porque aí você começa a ter um envolvimento maior e você sabe que o caminho de Deus não é um caminho simples assim, é um caminho também muito doloroso, é um caminho, mas é um caminho que você vai, digamos, no começo talvez seja um pouco diferente para você, mas depois é só alegria na sua vida, você vai entender a verdadeira felicidade, que é a felicidade com você mesmo, e o amor de Deus, e assim, puxa, foi muito bacana isso que você contou hoje pra gente, toda essa oportunidade de você compartilhar a sua história, e, cara, você continue isso que você tá fazendo, é muito bom mesmo, tenho certeza que Deus deve estar orgulhoso de você, e provavelmente, cara, a tua salvação ali, pelos que você fez, pelo que você está fazendo e vai fazer ainda, Deus com certeza está muito orgulhoso de você, muito mesmo, assim, porque você é um dos poucos jovens que está seguindo os caminhos dele, né? E você perdeu seu irmão e mesmo assim você se manteve forte, você não abandonou, né, a palavra de Deus. Você entrou em conflito, entrou, mas assim, você se manteve forte. Isso é muito bom, sabe? Agora, no podcast, tem um momento capcioso, né? Que a gente fala aqui, que a gente faz uma perguntinha capciosa, né? Mas eu vou pedir pra você cantar uma música pra gente encerrar aqui a transmissão, se você consegue. Nossa, claro. Posso pegar uma aqui? Pegar. Claro, fique à vontade. Tá falando, eu tô com o drone na mão. Tranquilo, tranquilo. Essa música, eu e meu irmão cantávamos muito. É Girassol o nome dela. Talvez você conheça. Tira Muita só gente do Cidade conhece. Negra? Do Whindersson Nunes. Ah, não, não é essa. Não, achei que fosse Girassol do Cidade Negra, não. Não é. Ah, do Whindersson Nunes. Tá, essa eu não Isso. conheço. Ela fala, né, na letra que a gente precisa ser que nem um girassol, logicamente, que é de costas para o escuro e de frente para a luz. Uma música que mexe muito comigo, que quando a gente cantava, a gente se emocionava junto, a gente chorava junto, porque a letra é muito bonita. Deixa eu só afinar o violão, senão vou até desligar aqui o microfone para não ser chato. Pera aí. Tranquilo, tranquilo. Ave. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós. Diria, eu te amo, quem nunca aqueci. Talvez é o que o universo esperar de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu daria as aves como me encolhei, daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo, que nunca pensei. Talvez o que o universo me esperar de Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente com o herói Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. E o sangue de todo dia como um girassol. De cortas pro escuro e de frente pra luz. É isso. Palmas aí. Legal, cara. Música bem impactante. Eu não conhecia essa música do Whindersson Nunes. Eu achei que era só a Luísa Sonza que cantava. Eu cheguei e não cantava. Eu conhecia como comediante. Essa aqui é dele. É dele. Ah, bacana. Legal. É música muito bonita. Quando você falou geração, eu tava ali. Achei que fosse aquela do Cidade Negra, né? Mas assim, gostaria de agradecer a você, Matheus. Cara, showzaço que você deu aqui pra gente, cara. É incrível a tua história de vida. E eu falei pro Luiz que a gente vai ter um podcast, um segundo aí, pra marcar com vocês dois se encontra aí, né? Esse podcast pra ter você e o Luiz aqui pra conversar, trocar uma ideia. Seria muito bacana. Esse vai ser top. Com certeza. Bom, eu vou deixar pro pessoal que tá ouvindo o Instagram do Matheus. Que tem Instagram e TikTok, né? Isso. Instagram e TikTok. Vou deixar aqui na descrição os links para vocês conhecerem. Esse episódio está sendo gravado antes do nosso especial de 100, ele vai ser episódio 101. E no próximo domingo, às 8h30 da noite, se você estiver tranquilo também, Matheus, dia 12 de fevereiro, a gente tem o nosso especial de 100 episódios aí. E vai ser um episódio que Maravilha. vai reunir bastante gente. É um episódio mais zoeiro, né? A galera vai vir aqui, vai relembrar alguns dos nossos episódios, alguns momentos marcantes desse podcast durante esses 100 episódios. E Sim. foram muitas histórias, muitos convívios aí que a gente teve durante esses 100 episódios. E lembrar que eu vou deixar também o link da descrição do Gimito, o Instagram, o YouTube, o canal de GIFs, né, nosso, né, ou do gif.com, os nossos joguinhos também, não esqueça de jogar os nossos jogos lá que a gente deixa na descrição. Eu deixo aqui sempre o Linktree nosso, né, que tá ali, tá todas as redes sociais, então você só acessar o Linktree. Ali você tem todas as redes sociais do Gimito. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!